Capítulo 3. E estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom, o primogênito, Amnon de Ainoã, a Jisreelita, o segundo, Daniel de Abigail, a Carmelita, o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, o quarto, Adonias, filho de Agite, o quinto, Cefatias de Abital, o sexto, Itreão de Eclá, sua mulher. Seis filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe e Natã, e Salomão. Estes quatro lhe nasceram de Batsua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram: o primogênito, Joanã; o segundo, Jeoiaquim; o terceiro, Zedequias; o quarto, Salum. E os filhos de Jeoaquim: Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias: Assir e seu filho Sealtiel. E os filhos deste foram Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nebabias. E os filhos de Pedaías: Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel: Mesulão, Ananias e Selomite, sua irmã, e Azubá, Oel, Berequias, Anadias, Josabe e Ezede. 5. E os filhos de Hananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías: Atus, e Igiel, e Bariá, e Nearias, e Safate. 6. E os filhos de Nearias: Elioenai, e Ezequias, e Asricão. 3. E os filhos de Elioenai: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Belaías e Anani. 7.